nossas vidas. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem imaginar a alegria do meu coração em estar hoje aqui, depois desse ano, com a mais nobre das responsabilidades que um homem pode ter, pregar a palavra do Senhor. Então, com alegria no coração, eu convido os irmãos que abram comigo a palavra do Senhor no Evangelho segundo o relato de Lucas, do capítulo 1. Lucas, do capítulo 1, a partir do verso de número 67. Agradeço imensamente ao pastor, as palavras de carinho, é recíproco. É um homem que eu amo muito e que tem sido uma bênção na minha vida. Agradeço ao conselho também e a todos os irmãos que nos recebem com tanto carinho nesta noite. Lucas, no capítulo 1, a partir do verso de número 67. Nós faremos a leitura do verso 67 até o verso de número 79. Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 67 até o verso de número 79. Todos encontraram? Amém? Amém? Amém. Acompanhe, por gentileza, com atenção a leitura da palavra do Senhor. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Oremos. Bondoso Deus, nós louvamos o teu nome uma vez mais nesta noite bendita. Agradecemos a ti, ó Pai, porque tua graça nos alcançou e se revelou salvadora a nós na pessoa bendita do Senhor Jesus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor governa a tua igreja por meio da tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque o Espírito Santo é santificador e usa a palavra do Senhor para transformar os nossos corações, para avivar os nossos corações, para mudar a nossa vida, ó Pai. Nós pedimos, portanto, nesta noite, a iluminação do Senhor. Ilumina, ó Pai, quem vai pregar a tua palavra. E ilumina igualmente quem vai ouvir a tua palavra, a fim de que os nossos corações sejam transformados por ti. A fim de que sejamos, ó Pai, cheios de amor. E que a pessoa e a obra de Jesus Cristo brilhe nos nossos olhos a cada dia, nos tomando completamente. Fala conosco, ó Pai, nesse texto da tua palavra. É a nossa oração nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, o que nós fazemos quando estamos alegres? Algumas pessoas, quando recebem uma boa notícia, elas saltam de alegria. Outras pessoas começam a gritar e a pular e se expressam de várias formas. Outras tantas começam a cantar de alegria. No texto que lemos, nós temos um homem que recebeu notícias maravilhosas da parte do Senhor. E expressou a sua alegria, expressou o seu regozijo, não por meio de um cântico, como talvez possa estar escrito aí na sua Bíblia. Mas mais do que isso, ele expressou a alegria do seu coração por meio de uma profecia maravilhosa. Portanto, nessa noite, eu quero convidá-los a olhar comigo a maravilhosa profecia de Zacarias, e por meio delas descobrirmos e conhecermos mais da pessoa extraordinária do Senhor Jesus. Nesta noite, então, eu convido os irmãos para que caminhem comigo no tema A Maravilhosa Profecia de Zacarias. Verdades maravilhosas acerca de Cristo saltarão aos nossos olhos por meio deste texto, E a primeira verdade, queridos irmãos, está posta no verso 68. Eu gostaria que, por gentileza, a igreja lesse para mim o verso de número 68. Por gentileza, podem ler. Queridos irmãos, a primeira verdade que essa profecia de Zacarias nos ensina é que Jesus é a visitação de Deus para o seu povo. Imagine os irmãos que Zacarias é um homem que acaba de dar nome ao seu próprio filho, e o seu filho é ninguém mais, ninguém menos do que João Batista. E Zacarias, irmãos, enquanto esteja alegre pelo nascimento do seu filho, ele bendiz ao Senhor, porque ele percebe o tempo maravilhoso da visitação do Senhor. Jesus Cristo é, então, a visitação de Deus ao seu povo. Visita que traz redenção. Visita, como lemos, irmãos, que aponta para uma realidade. Quando o anjo, então, aparece para Maria, ele diz que Maria teria um filho, que deveria se chamar Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Ah, queridos irmãos, Jesus Cristo é nada mais, nada menos do que Deus visitando o seu povo. Ou como o relato de João diz para nós, é o Verbo que se faz homem e habita no meio dos homens. Jesus Cristo se dá a conhecer aos homens. E Zacarias está contemplando essa realidade e glorificando a Deus por causa disso. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós vemos momentos maravilhosos da visitação de Deus no seu povo. Eu me lembro, por exemplo, quando Deus visitou o seu povo no deserto. E Deus estava no meio do seu povo, de noite, o guiando com uma coluna de fogo que ia sobre o povo. De dia, o guiando com uma coluna de noite, de nuvem, que guiava o povo no deserto. E era maravilhoso, e era glorioso, porque o povo percebia que Deus estava no meio do povo. Mais para frente, quando Salomão edifica o templo do Senhor, no momento da edificação do templo, algo maravilhoso acontece. A glória de Deus, diz a Bíblia, enche o templo. E todos são tomados de alegria, de regozijo e de festa por perceberem Deus visitou o seu povo. Contudo, todas essas visitações, ainda que guardem a glória do Senhor e que apontem para a glória do Senhor, elas são apenas sombras de uma visita mais sublime, de uma visita mais maravilhosa, a visita que está aqui sendo narrada por Zacarias. A visita do Senhor Jesus. Olhar para a Escritura e perceber que Deus está visitando o seu povo é entender que Jesus Cristo está se manifestando. E este momento aqui, o início do Evangelho de Lucas, está a nos mostrar esta realidade maravilhosa. Zacarias em alegria, Zacarias em festa, profetiza ao Senhor, e quando profetiza ao Senhor, ensina a nós que Jesus Cristo é a visitação de Deus para o seu povo. Mas ele continua a construir argumentos. Esse cântico, essa profecia, está dividida em duas partes. Nós vamos caminhar nas duas partes para compreendermos a mensagem. Jesus não é apenas a visitação de Deus para o seu povo, mas Jesus é o rei que manifesta o reino. Olhe comigo, por gentileza, o verso 69. Veja o que ele diz. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Queridos irmãos, nós já lemos aqui na primeira leitura da liturgia o primeiro texto de Lucas. E nesse primeiro texto é interessante notar que o verso 28, inclusive, diz para nós, o verso 27, que uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. Agora vá comigo ao verso 32 e observe o que está escrito, ainda no capítulo 1. Este será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Zacarias está olhando então, irmãos, para o Antigo Testamento, e vendo que Jesus Cristo é ninguém mais e ninguém menos do que o Filho de Davi. Aquele que traria então a manifestação poderosa do reino de Deus, que foi prefigurada por meio do reino de Davi no Antigo Testamento. Deus levantou uma poderosa salvação, e é por isso, queridos irmãos, que quando o Senhor Jesus começa a pregar, o conteúdo da sua mensagem não é outro senão: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O Senhor Jesus é aquele então rei, e que poderoso como é, traz o reino, e a manifestação do reino de Deus pode ser percebida, Porque na época do Senhor Jesus, milagres extraordinários aconteceram. A manifestação do reino se tornou visível, porque onde o Senhor Jesus chegava, pessoas eram curadas. Paralíticos passavam a andar, cegos voltavam a enxergar, surdos voltavam a ouvir, mudos a falar, os leprosos eram purificados, porque o reino de Deus havia se manifestado. Mas o reino de Deus também se manifesta, queridos irmãos, por meio do ensino do Senhor Jesus. Um dos sermões que eu mais amo do Senhor Jesus está em Mateus, o conhecido Sermão do Monte. E quando Jesus termina o Sermão do Monte, eu não sei se você já percebeu, mas o que há por parte das pessoas é espanto. E elas dizem, este homem ensina com autoridade. Onde o Senhor Jesus passava, por onde ele ensinava, havia uma marca de autoridade que o seguia. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Rei. Jesus Cristo é o Rei prometido. Ele traz o reino e o reino se evidencia. Jesus Cristo tem autoridade. A sua palavra é poderosa. O seu ensino é poderoso. E as pessoas reconhecem isso. O centurião, quando pede para Jesus curar o seu servo, ele diz ao Senhor que ele nem precisa que Jesus esteja lá, porque ele também é homem sujeito à autoridade. Ele reconhece a autoridade na vida do Senhor Jesus e fala, Senhor, eu preciso apenas de uma palavra e o meu servo será curado. Mas Jesus demonstra a sua autoridade não apenas curando, Jesus demonstra a sua autoridade demonstrando poder sobre todas as coisas. Os discípulos entram no barco e de repente uma grande tempestade se levanta. As ondas levam o barco de um lado para o outro e eles estão desesperados, inclusive da própria vida. Irmãos, eu não sei vocês, mas o mar não tem ouvidos. O mar não ouve, mas naquele dia o mar ouviu a voz daquele que comanda todas as coisas. E naquele momento o mar se acalmou, e isso é maravilhoso. Quando você vê o Senhor Jesus caminhando entre as cidades, alguma coisa extraordinária está acontecendo. Os demônios ouvem que o Senhor Jesus se aproxima e saem gritando. Por quê? Porque eles sabem que o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, aquele que é o Filho de Davi, chegou e trouxe o seu reino. Os demônios têm que sair desesperados mesmo, porque a manifestação do reino de Deus faz com que os demônios saiam imediatamente. A manifestação do reino de Deus, queridos irmãos, por meio de Jesus Cristo, é a manifestação do domínio de Deus sobre todas as coisas. Prefigurada no Antigo Testamento, por meio do reino de Davi, manifestada com poder e glória, por meio de Jesus Cristo. Maravilhoso cântico de Zacarias nos ensina que Jesus é a visitação de Deus. Nos ensina que Jesus é o Rei que traz o reino. Mas nos ensina de maneira clara que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Por gentileza, a igreja, leia para mim, do verso 70 até o verso 73. Por gentileza. Queridos irmãos, imagine Zacarias, esse evento acontecendo cerca de 400 anos após o último profeta que profetizou Malaquias. No momento em que ele está inserido, ele olha para o Senhor Jesus com assombro, reconhecendo que Deus está visitando o seu povo, reconhecendo que Jesus é então o maravilhoso rei que traz o reino, e ele olha para trás, para o Antigo Testamento, para dizer, veja, este Jesus maravilhoso foi profetizado pelos santos profetas. Quando nós olhamos, queridos irmãos, para o Antigo Testamento, o que nós encontramos é uma expectativa da vinda do Messias. Expectativa essa que acompanha o povo de Deus desde o início. Desde o momento em que Deus fala para a serpente que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, há uma expectativa crescente em todo o povo de Israel, na nação que se formaria, sobre então a vinda maravilhosa daquele que cumpriria as promessas. Quando os irmãos caminham pela Escritura, nós vemos, por exemplo, o próprio Lameque, que foi pai de Noé, olhando para aquele menino, quando Noé nasce, com a expectativa de que ele aliviaria o povo do pesado fardo que Deus havia colocado sobre o povo, antes do dilúvio, queridos irmãos. Ele olha para Noé com esta expectativa. Mas Deus, quando chama Abraão na sequência, também faz promessas a Abraão. E dentre as promessas que Deus faz a Abraão, há a promessa de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Moisés também, depois, quando está guiando o povo, tirando-o do Egito e levando-o à terra prometida, disse que Deus, a seu tempo, levantaria um profeta semelhante a ele, do meio do povo, e que todos deveriam dar ouvidos àquele profeta. Também o Senhor Deus, com Davi, quando faz promessas a Davi, e quando entra em aliança com Davi, promete a ele que daria a ele um descendente, que seria rei, e que teria um reinado eterno. E também a partir de Davi, depois de Davi, todos os reis, em todo momento de crise de Israel, Deus levantou homens santos, os profetas, homens que falavam da parte do Senhor, homens que eram usados pelo Senhor para fazer o povo voltar da apostasia de seus pecados, homens que eram usados por Deus para apontar a condenação. Mas em todas essas palavras de condenação, sempre havia um elemento de expectativa de restauração, expectativa de redenção, apontando então para o Messias que viria, o Senhor Jesus. A mensagem dos profetas, então, é um misto de condenação e de restauração. E a restauração está sempre apontando para aquele que viria, se referindo, hoje nós sabemos, ao Senhor Jesus. É maravilhoso como Lucas faz e como ele coloca em ordem as verdades no seu Evangelho. No capítulo 4 do Evangelho de Lucas, os irmãos, por gentileza, acompanhem-me nessa leitura. No capítulo 4, a partir do verso 16, observe comigo o que está registrado na palavra do Senhor. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus Cristo é o cumprimento todas as profecias do Antigo Testamento. Jesus Cristo é o tema de toda a verdade do Antigo Testamento, meus irmãos. E por que isso é importante? Porque por vezes, nós quando estamos ensinando crianças principalmente, falamos para elas sobre os personagens do Antigo Testamento, apenas para ensinar algum princípio moral, ou apenas para ensinar as crianças que você deve ser ousado como Josué, ou destemido como Davi, ou sábio como Moisés. Queridos irmãos, isso até é verdade. Mas o Antigo Testamento não está aqui apenas para isso. Mas ele está para nos apontar aquele que seria o soberano, salvador e redentor de todas as pessoas. O Senhor Jesus. Você se lembra da história de Davi e Golias? Um homem de quase 3 metros de altura, clamando contra todo o povo de Israel: dá-me um homem para ambos pelejarmos. Me envie apenas um homem. E Golias, no seu discurso de afronta, 40 dias contra o povo de Israel, e ninguém se levantou. Até que se levanta um menino, que tinha ido visitar os seus irmãos, e ouviu a afronta de Golias e falou: como é que é? Esse homem está afrontando o exército do Deus vivo? Eu vou lá, eu vou pelejar contra ele e eu vou vencer. E Davi então, depois de uma primeira relutância de Saul, vai até Golias e diz: você vem contra mim com lança, com espada e com escudo. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem você tem afrontado. Hoje mesmo eu vou te vencer e vou cortar a sua cabeça. E Davi vence o gigante, meus irmãos. E a vitória de Davi foi a vitória de todo o povo de Israel. porque Davi representou todo o povo de Israel. Você acha que essa história está na Bíblia apenas para dizer para você que você tem que ser valente como Davi? Essa história está para mostrar, meus queridos irmãos, que nós precisamos de um representante que vença as batalhas que nós não podemos vencer. Eu preciso de alguém que vá no meu lugar e que vença onde eu perdi. E este alguém é Jesus Cristo. É para isso que essa história está lá. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, não busque moralidade, mas compreenda que ele está ali para apontar para Jesus Cristo. Compreenda que ele está ali para te ensinar que Deus está suscitando uma poderosa salvação. O rei Davi está ali, meus irmãos, cumprindo um propósito na história da redenção, de apontar para nós o rei que em momento nenhum vai deixar de reinar, que tem um reino eterno, que foi perfeito em tudo que fez. Porque se eu falasse para você, seja como Davi, você poderia me perguntar, Davi que venceu Golias, ou Davi que se prostituiu com Batseba? Se eu falasse para você, seja como Moisés, qual Moisés? O Moisés que guiou o povo, ou o Moisés que bateu na rocha quando deveria tocar e que não entrou na terra prometida? Esses homens não estão aqui, irmãos, para que nós almejemos apenas ser como eles, mas eles estão aqui para nos ensinar a olhar para aquele que foi perfeito em tudo, o Senhor Jesus. Os profetas estão nos ensinando, o Antigo Testamento está nos mostrando Jesus Cristo. O Antigo Testamento tem conteúdo para nós, poderoso, claro, porque ele aponta para Jesus, e é por meio de Jesus que ele deve ser interpretado corretamente. É por meio de Cristo que nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos a maravilhosa ação de Deus. É isso que o texto está nos ensinando quando Zacarias diz que esta salvação, que este rei maravilhoso, por boca dos profetas estava sendo anunciado. Que esta salvação bendita, o verso 71 diz, para nos libertar de nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão. Queridos amados irmãos, vocês se lembram que no Antigo Testamento, a manifestação do reino de Deus e do poder de Deus se dava por meio da vitória do povo de Deus sobre os seus inimigos. E toda vez que o povo era infiel ao Senhor e andava distante do Senhor, era vencido pelos inimigos. E o povo de Deus, nós conhecemos a história. A história realmente foi vencida pelos seus inimigos em muitos momentos, sempre que deixava de andar com Deus. Mas Zacarias está olhando para Jesus Cristo e está percebendo que em Jesus Cristo todos os nossos inimigos serão vencidos de uma vez por todas. Está percebendo que em Jesus Cristo a misericórdia de Deus é manifestada a nós. A graça do Senhor é manifestada a nós. Está percebendo que em Jesus Cristo a aliança que Deus fez com Abraão tem então o seu cumprimento e nos alcança com a bênção da redenção. Que bênção maravilhosa, meus queridos irmãos, é olharmos para aquilo que Deus fez quando entrou em aliança com Abraão. Quando Deus entra em aliança com Abraão, Abraão é um homem já velho. E é um homem que ainda não tinha filhos e que começava então já a duvidar de Deus. Certa feita, ele chega diante do Senhor e diz, Senhor, o Senhor está dizendo que eu vou ter um filho, mas até agora eu não tive filho. E o herdeiro da minha casa é um damasceno, não é alguém que nasceu de mim. Deus fala, não vai ser assim a tua descendência. Você vai ter uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, tão vasta quanto a areia do mar. Eu vou te dar uma terra e você vai ter uma descendência extraordinária. E Abraão pergunta, Senhor, como eu sei que o Senhor vai fazer isso? Abraão então pede, Deus pede que Abraão corte uma novilha, uma cabra, um cordeiro, uma rola e uma pombinha, divida em duas partes. E a Bíblia diz que já é alta noite. E depois de fazer isso, diz a Bíblia que passou um fogareiro no meio daqueles animais. E Deus ali entrou em aliança com Abraão. Talvez nós ouçamos essa história e não compreendemos. Mas o que significava isso, queridos irmãos? Antigamente, no tempo dos patriarcas, quando dois povos ou duas famílias iam entrar em aliança, eles estabeleciam os termos e depois cortavam animais no meio, e passavam no meio dos animais, como que dizendo, se eu não cumprir a minha palavra, que que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Deus então, para mostrar para Abraão a força da sua palavra, e para dar certeza a Abraão de que ele cumpriria o que prometeu, ele passa nos meios dos animais, como quem diz: Abraão, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir a minha palavra. Queridos irmãos, Deus é eterno. Deus é autoexistente. Deus é imutável. Ele estava, por meio daquele ato, mostrando para Abraão que não haveria dúvidas, a sua palavra se cumpriria plenamente. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo são filhos de Abraão pela fé. Estão debaixo da mesma aliança e recebem o cumprimento das promessas de Deus feitas a Abraão. E o cumprimento das promessas de Deus a Abraão se cumpre em Cristo Jesus. Jesus Cristo é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Mas o texto, irmãos, continua a nos ensinar sobre esta profecia maravilhosa, sobre como Jesus cumpre tudo isso. Observe comigo, por favor, o verso 74 e o verso 75. Os irmãos poderiam, por gentileza, ler para mim 74 e 75, por gentileza. Glória a Deus. Porque a manifestação de Cristo, queridos irmãos, como temos visto, ela é maravilhosa. Ela significa o reino de Deus. Ela significa o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Mas Deus não redimiu o seu povo sem um propósito. Deus redime o seu povo com um propósito bem estabelecido. E o propósito de Deus em redimir o seu povo é a adoração. Deus então restaura o seu povo e por meio de Cristo concede com que o seu povo possa adorá-lo. Talvez a pergunta do breve catecismo que mais os irmãos conhecem é a pergunta número 1. Qual é o fim principal e supremo do homem? Adorar a Deus e glorificá-lo para sempre. Ainda que simples, irmãos, essa pergunta diz tudo aquilo que nós somos criados e feitos para fazer. Dar glória ao nome do Senhor. Mas ninguém pode adorar a Deus por seus próprios méritos, por seus próprios esforços e sem a mediação de Jesus Cristo. É por isso então que o texto diz para nós, como um propósito para tudo que está sendo dito até então, de que livre das mãos dos inimigos, nós podemos adorar a Deus em santidade e em justiça. É como adoramos, sem temor, santos e justos. Nós podemos adorar perante Ele todos os dias de nossa vida. Certa vez o Senhor Jesus estava caminhando e Ele chega junto a um poço. E quando Ele chega ao poço, lá está a mulher samaritana, uma história que grande parte dos irmãos conhecem. Mas talvez o final dela seja o mais diferente na história, e o mais importante. Ela pergunta para o Senhor Jesus: os profetas dizem, e o meu povo, ela era samaritana, dizem que é em Sião que se deve adorar. Os judeus dizem que o lugar de adoração é em Jerusalém. E ela pergunta: Senhor, onde nós devemos adorar? E a resposta do Senhor Jesus é: olha, vem, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Porque são esses que Deus, que o Pai procura para serem os seus adoradores. Adoração em Espírito e em verdade é a resposta do Senhor Jesus para a pergunta: onde devemos adorar? E o evangelista João usa, ele costuma usar duas expressões para dar o sentido de uma única verdade. O que Jesus está ensinando para aquela mulher é que a adoração não é nem em Sião e nem em Jerusalém, mas a adoração em espírito e em verdade é a adoração por meio dele mesmo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O único meio, irmãos, de adorarmos a Deus é na mediação de Jesus Cristo. As pessoas que não creram em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, podem até vir ao espaço de culto, podem até sentar no banco da igreja e ouvir a mensagem e cantar os louvores, mas elas não estão cultuando ao Senhor. Porque a única forma de cultuarmos ao Senhor é por meio da mediação de Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. Ele é o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento nos ensinou, meus queridos irmãos. Por isso, num tempo como esse, já estamos aí às vésperas do Natal, e os irmãos olham nas lojas, e os irmãos saem nas ruas, e muitas casas já se enfeitam, falando do Natal com muita alegria. Aproveite esse tempo para relembrar quem é Jesus. Ele é a visitação de Deus com o seu povo. Ele é o rei que traz o reino. Ele é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E assim eu termino a primeira parte dessa profecia maravilhosa. Zacarias está com o coração transbordando de alegria, irmãos. E depois de olhar para Jesus com tanta graça, ele se vira para o menino. E o menino, que está aqui no verso 76, é João Batista. E me permita agora te contar e voltar um pouquinho para apresentar a você o contexto deste momento. Zacarias e sua esposa Isabel, a Bíblia diz que eles eram um casal piedoso, fiel ao Senhor, que andavam em fidelidade a Deus, porém, ainda que avançados em idade, eles não tinham filhos. É interessante observar, porque esse povo era fiel a Deus, pastor, mesmo sem receber a bênção de Deus naquela época, que eram os filhos. Eles não duvidavam de Deus, eles não atrelaram a sua obediência a receber aquilo que esperavam, eles eram fiéis, diz a Bíblia, irrepreensíveis, mesmo que ainda não tivessem tido filhos, e já eram avançados em idade. Zacarias é sacerdote, e caiu por sorte que ele seria o homem que ministraria diante de Deus. Quando ele está ministrando diante do Senhor, depois de cerca de 400 anos de silêncio, um anjo do Senhor aparece para ele, e diz então que ele vai ter um filho, e diz que esse filho vai ser profeta do Deus Altíssimo, e diz que ele teria então a missão de converter o coração dos filhos aos pais, e o coração dos pais aos filhos. E Zacarias, no primeiro momento, ouve a palavra do anjo e duvida. Os irmãos podem depois conferir isso que vos falo, do verso 8 ao verso 23 do capítulo 1 de Lucas. E ele, porque duvida do anjo, fica mudo. Isabel, sua esposa, se alegra no Senhor e engravida. Fica grávida. A palavra do Senhor se cumpre. Ela recebe a visita de Maria e o texto é maravilhoso. Depois os irmãos leiam em casa, do 39 ao 45, o que acontece quando Maria, que já está com o Senhor Jesus no ventre, visita Isabel, que está com João Batista no ventre. Uma coisa maravilhosa. E depois disso, então, chega o tempo do nascimento de João Batista. E quando João Batista nasce, Zacarias ainda está mudo, sem poder falar. E no dia, então, que o menino nasce, eles vão escolher o nome do menino. A família de Zacarias quer que coloque o nome do pai. Bota o nome do pai da criança. Você é Zacarias, você está velhinho, é o primeiro filho, faz isso. Eu também quero fazer isso, quero botar Davi no meu primeiro filho. Mas João, mas Zacarias tinha uma ordem do anjo, irmãos. E ele falou assim, ó, não vai ser Zacarias, vai ser João. E quando ele dá o nome do João, que ele diz que vai ser João, diz a Bíblia que a boca dele se abriu e desimpedida falava louvando a Deus. Por quê? Porque ele olhava para o menino e sabia que não era apenas o seu filho, mas era o cumprimento das promessas de Deus. Era o precursor do seu Redentor. Era aquele que prepararia o caminho para o Salvador. E este é nesse contexto, então, que Zacarias, depois de voltar a falar, passou um tempo em silêncio aí, talvez uns 9 meses, de boca fechada, quando foi desimpedido, ao invés de reclamar e de murmurar, ele começou a dar glória a Deus. E depois de olhar para Jesus, ele olha para o menino. É o verso 76. E diz, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Então, nessa segunda parte, o que nós temos, de maneira bem breve, é o pai olhando para o filho e entendendo, o meu filho vai preceder o meu rei. O meu filho é aquele que prepara o caminho para a vinda do Redentor. O meu filho é profeta do Altíssimo para falar sobre o Filho do Altíssimo, como o próprio texto diz. O meu filho é aquele que vai adiante. E o João Batista, irmãos, não é nada mais, nada menos também do que o cumprimento das promessas. Malaquias disse que Deus levantaria, então, um profeta que iria adiante do Messias. Malaquias nos ensina que ele faria exatamente isso, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. João Batista é o homem que vem trazendo a mensagem do arrependimento. Ele vem com o cajado forte. Ele vem usando termos que, se o pastor Fábio usasse, muitos se magoariam. Imagina o pastor subir no púlpito e falar: raça de víboras, parem de agir assim. Mas essa era a mensagem de João Batista. Porque ele vinha anunciando o juízo. Ele vinha anunciando um tempo maravilhoso. Qual tempo? O tempo da visitação de Deus por meio de Jesus Cristo. Ele diz: o machado está posto à raiz da árvore. Imagine então João Batista ali, irmãos, amolando o machado. Amolando o machado para dizer: a árvore que não dá bom fruto vai ser cortada. Ele está preparando o caminho para aquele que seria o Redentor de todos os homens, o Senhor Jesus Cristo. E já caminhando para encerrar a mensagem desta noite, eu lhes mostro, queridos irmãos, que Jesus Cristo, além de tudo isso que vos apresento, é a expressão suprema da misericórdia de Deus. Olha como Zacarias termina a sua profecia a partir do verso 78. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. A ideia dessa expressão entranhável, queridos irmãos, é que vem aquilo que está no âmago, aquilo que vem do mais profundo ser. É como se fosse das entranhas de Deus. A ideia é de que os judeus imaginavam que o centro de todas as emoções estavam aqui no estômago, na barriga. Afinal de contas, quando nós temos alguma emoção forte, o que acontece com a gente? Frio na barriga. Então eles imaginavam que o centro das emoções era nas entranhas. Então, para dizer alguma coisa que vem do mais profundo ser, eles usavam das entranhas. E a ideia é desse lugar, do mais profundo ser de Deus, que Ele expressa a sua misericórdia. E como Deus expressa a sua misericórdia, como Deus expressa o seu favor, e Zacarias toma mais uma vez o profeta Malaquias para nos dizer que nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Na noite mais escura da alma deste povo, no tempo mais sombrio de todos, irmãos, um sol maravilhoso estava nascendo. E agora que eu não moro mais aqui em Brasília, eu passei a considerar mais e achar ainda mais bonito o céu de Brasília. É uma coisa extraordinária. E eu olhando para o céu, vendo a beleza do sol, me lembrei dessa passagem. Porque é de maneira extraordinária, irmãos, que o Senhor Jesus brilhou para salvar os homens, para trazer salvação aos homens. Zacarias toma emprestado o profeta Isaías para dizer que Jesus Cristo é a luz que brilharia nas trevas. É Jesus quem diz que é a luz do mundo, meus queridos irmãos. É Jesus que ilumina os homens. É Jesus que traz sentido real à vida humana. Jesus é o ápice da história, meus queridos irmãos. O apóstolo Paulo fala sobre a vinda de Jesus como aquele que se manifestou na plenitude dos tempos. No tempo do cumprimento de todas as coisas. Ele nasce como um sol maravilhoso, trazendo e anunciando redenção a todos que o confessam como Senhor e Salvador de suas vidas. Queridos irmãos, a mensagem de Zacarias para nós é uma mensagem clara sobre a salvação por meio de Jesus Cristo. Zacarias olha para trás e enxerga todas as profecias do Antigo Testamento se cumprindo em Cristo. Olha para frente, para o menino, e vê aquele que preparará o caminho para o Messias. E olha para o futuro, para ver a redenção que o Senhor Deus, pela sua própria misericórdia, trará a todo o seu povo. Esses textos estão aqui nesse ambiente do início do Evangelho de Lucas, nos mostrando, irmãos, o real motivo para nos alegrarmos, nos dando a real razão da nossa felicidade e da nossa esperança. O crente, queridos irmãos, não deve ser uma pessoa emburrada, não é porque tudo na vida dele vai perfeito, não. O crente não deve andar triste e cabisbaixo, não é porque sua vida é perfeita, mas é porque ele tem uma esperança maravilhosa. Deus visitou o seu povo e trouxe salvação em Cristo Jesus. Não importa as notícias que você tem ouvido, se notícias boas ou ruins, a sua alegria deve estar fincada em uma única verdade: Deus visitou e redimiu o seu povo por meio de Jesus Cristo. Não importa se as circunstâncias são favoráveis ou adversas, a sua alegria, meu irmão, a sua alegria, minha irmã, deve estar no fato maravilhoso de que Deus te visitou trazendo salvação. Uma outra verdade importante para você nesta noite é o fato de que você, pela misericórdia de Deus, aprenda a ler o Antigo Testamento. Olhe para o Antigo Testamento e veja Deus cumprindo a sua palavra. Tenha deleite no Antigo Testamento. Não ache que é difícil ler. Não pule os livros que você não entende muito bem. Você entende o Antigo Testamento a partir de Cristo Jesus. Você compreende a mensagem do Antigo Testamento a partir do evento evangélico, a partir da manifestação do Senhor Jesus. Lá Ele está presente, sendo prefigurado, sendo ensinado, sendo mostrado, para que você perceba a maravilha do plano de redenção que alcançou os homens. E para você entender, queridos irmãos, que Deus cumpre o que prometeu. As palavras e as promessas do Senhor se cumprem. Tudo o que Ele falou se cumprirá perfeitamente. Jesus disse que voltaria, então certamente Ele voltará. E nós os veremos. E nós estaremos diante dEle louvando e bendizendo ao Senhor. Creia na palavra do Senhor e viva a palavra do Senhor. E por último lugar, se você está aqui e ainda não creu em Cristo Jesus como Redentor de sua vida, observe que Ele é pintado diante de nós como um sol maravilhoso que traz salvação, mas Ele também é apontado como um rei. E a palavra do rei deve ser obedecida. Ele estende o seu cetro e os seus súditos não discutem a sua voz, mas eles se submetem à palavra. O Senhor Jesus disse que todo aquele que fosse até Ele seria salvo. A Bíblia ensina e Ele mesmo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não são todos os caminhos que levam a Deus, meu querido irmão. Você não vai bater em todas as portas e encontrar-se com Deus. O único caminho para você ir a Deus é Jesus Cristo. Ele é o rei e exige que os seus súditos se dobrem diante dele. Pare então de resistir, pare de servir a si mesmo, pare de confiar na sua própria capacidade para se salvar e creia em Jesus Cristo como Senhor de sua vida. Reconheça que Ele é o rei e você é o súdito. Ele fala e você se prostra. Ele dá os comandos e você obedece. Derrame toda a sua vida hoje diante do Senhor e reconheça: Senhor, Tu és o rei da minha vida. Perdoa os meus pecados, Senhor. Lava o meu coração e me ensina a adorar a Deus. Que o Senhor Deus, então, por meio da sua palavra, irmãos, alcance os nossos corações e que Ele faça de nós servos preciosos dEle para a glória do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém. Amém.